Falar hoje de um grande amor que venceu as trevas e me libertou. Nunca me abandona, ele é o maioral. Tem todas as armas pra vencer o mal. Sempre que eu preciso, ele está aqui. Tem me dado forças para resistir. Quando o inimigo tenta me roubar, ele se levanta para me ajudar. Você só precisa de uma decisão. Deixe Jesus entrar no seu coração. Só Ele quem pode hoje te ajudar. Entra na fornalha para te salvar. Não fique esperando mais. Olha só o que Ele faz. Muda todo o teu viver. Basta apenas você crer. Sempre que precisar, Ele está aí. Tem te dado força para resistir. Quando o inimigo tenta te roubar, Ele se levanta para te ajudar. Falar hoje de um grande amor que venceu as trevas e me libertou. Nunca me abandona, ele é o maioral. Tem todas as armas pra vencer o mal. Sempre que eu preciso, ele está aqui. Tem me dado forças para resistir. Quando o inimigo tenta me roubar, ele se levanta para me ajudar. Você só precisa de uma decisão. Deixe Jesus entrar no seu coração. Só Ele quem pode hoje te ajudar. Entra na fornalha para te salvar. Não fique esperando mais. Olha só o que Ele faz. Muda todo o teu viver. Basta apenas você crer. Sempre que precisa, Ele está aí. Tem te dado forças para resistir. Quando o inimigo tenta te roubar, Ele se levanta para te ajudar. Oh, yeah.